Jesus eu andei, sem destino e sem lar, por perigos passei, qual perdido a vagar. Mas um dia parei, bem de fronte à cruz, todo fardo deixei, quando encontrei Jesus. Do abismo saí, quando a luz pude ver, e da morte escapei, por seu grande poder, tudo em mim transformou, não sou mais quem eu fui, o pecado deixei, quando encontrei Jesus. Quando encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando encontrei Jesus, minhas feridas ele sarou. O passado já passou, das trevas do abismo eu vim para a luz. Hoje eu canto, sou feliz, encontrei Jesus. Senti caminhando tão só, até que um dia parei e pedi ao Senhor que fizesse mudar todos os caminhos meus. Eu chorava demais, tão distante de Deus. Só agora eu sei quanto fui infeliz. Mesmo assim Deus me amou, mesmo assim Deus me quis. Ele guia meu ser e ao céu me conduz. Pelos olhos da fé já contemplo Jesus. Quando encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando encontrei Jesus, minhas feridas ele sarou. O passado já passou, das trevas do abismo eu vim para a luz. Hoje eu canto, sou feliz, encontrei Jesus. Quando encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando encontrei Jesus, minhas feridas ele sarou. O passado já passou.